Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é muito claro em dizer. E o texto de hoje coloca luz e sombra, luz e treva. Coloca de forma tão clara, tão objetiva, que Jesus diz: crer em mim exatamente significa isso. Se você não quer a luz, é porque as práticas são abomináveis. São aquelas práticas que são feitas na surdina, as escondidas, aquelas conversas que certamente não podem ser ouvidas. Por quê? Porque provavelmente a matéria da conversa é calúnia e difamação. Quando você vê alguém falando baixinho, cochichando, e quando chega alguém para o assunto, duvide da integridade das pessoas. Quando você vê pessoas que são capazes de mandar cartas anônimas, e-mails anônimos, cuide-se. Porque quem não é capaz de dizer o que é verdade à luz de Deus, age como um animal peçonhento. O que é um animal peçonhento? Que rasteja e carrega um veneno interior muito grande. É um verdadeiro escorpião que mata. E Jesus disse isso com todas as letras. Quem não pratica a verdade, quer a sombra, vive nas trevas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Mas quem não a quer é porque suas obras são más. Nos avaliemos. Mas que o texto de hoje avalie também as pessoas que, com quem convivemos. Se hoje nos juntamos a elas para prejudicar alguém, pode crer, o mal se voltará contra você. E o mesmo mal que você desejou a alguém, ele volta em dobro sobre você. Maria, vem nos ajudar a caminhar por teus caminhos. Quarta-feira, nessa hora da misericórdia, Mãe, livrai-nos de todos os inimigos, livrai-nos das sombras. Maria, vem ajudar a caminhar por teus caminhos. Teus caminhos santos são tão difíceis, mas hei de transpor. Pedras encontrarei, mas hei de vencer, Mãe, de vencer, com teu auxílio, com teu auxílio, com a graça do Filho, na força do Espírito. Com a graça do Filho, as forças do Espírito, nas bênçãos do Pai. Nada me importa, Mãe, nada. Eu vou te seguir. É muito forte essa palavra, viu? Eu vou caminhar. Com tua ajuda eu vou conseguir, mas isso não tenha dúvida. Com Maria nós vamos longe. Os teus exemplos